Está em mim, em seu caminho vou, com minha fé eu vou. Não falo só por falar, mas por experimentar que Cristo é quem vive, que a graça me basta. Melhor que viver é de Cristo ser. Quero é desfrutar, seu amor me sustenta. Melhor é louvar e celebrar. Eu sou vazio, estou de mim, não tenho o que levar, mas do seu amor eu sou, é o que mais me importa. Diante de tudo, sim, eu tenho um motivo de viver pra Jesus assim. Aguardo sua volta. Melhor que viver é de Cristo ser. Quero é desfrutar, seu amor me sustenta. Melhor é louvar.